andressedesmoral.com.br. Bora, meu parceiro Jeff Costa. Estourou, hein? O meu bonde tá passando. Novinha, preste atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão. O meu bonde tá passando. Novinha, preste atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão. Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade. E ela quer se envolver, tá querendo perigo. Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido. Tá louco na tarada, tá sentando chapada. Representa a novinha dando aquela quicada. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. E vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Tu tá cachorro, tu tá malvado. Tu tá cachorro. Vem no balaço, Hatsuki, vem. Solta a brincadeira, DJ Boy. E o meu bonde tá passando. Novinha, preste atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. O meu bonde tá passando. Novinha, preste atenção. E nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Ela quer se envolver, tá querendo perigo. Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido. Tá loucona tarada, tá sentando chapada. Representa a novinha dando aquela sentada. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. E vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Tu tá cachorro, tu tá malvado. Tu tá cachorro, tu tá malvado. Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados. Joga Marcelo e Produções 0719 9135 8300. O Moral de Ibicoana.